0, boa. Chané, 6142, alinhar e manter, cabeceira 10. Até na cabeceira 10, 6142. Chané, 6320, no Solos 45, direito 219. Direito 219, boa tarde. Chané 6142, 110 graus, 149, decolagem autorizada. Zulu, checa o trem de pouso, ficar atento à concentração de pássaros final no 7. Na minha referência aqui, talvez esteja à direita da sua aproximação. Pouso autorizado no 7, 710 com 14, Zulu. Chané 6142, declara os 47, o controle 119, decimal 8, obrigado. Geraldo, obrigado. Boa tarde, 6142. Ativo, solo aos 48, 180, o pátio ao quarto. Frequência livre vai estacionar. Azul livre. Salvador, meu cordial boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. O pouso é em frente à BTA? Afirmativo, meu comandante. Agora através do parque do Pituá. Gente, mantém então ali o litoral 500 pés. Reporte mais próximo, ele falou de Itapuã. A princípio eu tenho dois tráfegos de aproximação LS. Primeiro na sua esquerda, próximo marcador externo. Segundo, a 3 minutos de duna. Talvez após o primeiro tem condições de aproximar direto. Então mantenha 500 pés até o farol, aguardando no final direto por parte da EBTA. Positivo, meu comandante. Tem condições de pousar 3-5, pouso parado na cabeceira 3-5. Ok, inicialmente até o farol, na sequência a gente aproximou 35 direto ao EBTA, o vento 100 com 15, Fox Trot Lima. Positivo, está falando que o sistema já funcionou, meu comandante. Sulu levou a frequência livre. Salvador, voo no 328, final da 90, baixar a travada. Matinho, 328, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós, 1011 no ativo. Estou recebendo notificação à sua direita, L4, esquilo, branco com vinho, mantendo 500 pés aí no litoral sul, sem interferir na aproximação, livre pouso. 328, centro, tráfego na TPS. Meia zero zero, atingir, mantém o ponto de espera. O outro Fox Trot Lima, tá agora próximo farol de Itapuã, tá visual com a aeronave na final da 10. Final no zero, da presente estão direto para a EBTA autorizado. Tráfego no contato visual aqui da torre, o vento 110 com 14, reporte solo controlado por parte da EBTA. Romeu Fox Trot Lima. Positivo, reporte solo controlado, Romeu Fox Trot Lima. Voo 600, observe o pouso 37 e fúrbio final, 37 da companhia, após alinhar e manter a cabeceira no zero. Visual com tráfego, após o tráfego, zero, voo 600. Uno 328, solo 5-4. Uno 219 à direita, via Foxtrot. Foxtrot 219, 328. Uno 600, vento 100 graus, Uno 612 nós, 1011, no time de decolagem autorizado. Salvador, gol 1 648. 648 avistada, checa o trem, vento 100 graus, 18 nós, pista 1-0, pouso autorizado. 1-648, ciente, livre pouso na pista 1-0. Romeu, Foxtrot Lima, no solo 55, frequência livre, frente ao BTA. Da área. Gol no 600, declarado 55, 119, décima 8, boa viagem. Confirma o vento pro 648. 100 graus, 18 nós. 100 graus, 18 nós, livre pouso 910, 648. No 648, solo 58, direita, 121, décima 9. Torre, boa, é o Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, presente, final no 7, autorizado, é porte curta, checada de fábrica, Romeu Oscar. Final no 7, é porta areia, Romeu Oscar. Foxtrot Bravo exclusivo. Estacionamento? Vem para o táxi, o Whisky Bravo Whisky. O Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 110 graus, no 4 nós. Livre pouso no 7, Romeo Oscar. Flip 5490, boa tarde, autorizado a linha aérea decolada 10, vento 110 graus, no 5 nós. A linha decola 5490. Quilômetro Oscar no sol 05, autorizado backtrack, reporte pista livre. Whisky Bravo, Whisky, aguarde para o táxi, estamos na aeronave ingressando no 45, após o ingresso da mesma autorizada, reporte na papá. Ciência, vou estacionar a frequência ali, boa tarde. Flip 5490 no decolado 07, chame controle em 119.8, segurança do controle, Flip 5490. 5490, 798. O Whisky Bravo, isso autorizado, ingresso 97, a porta alinhada e pronto. Oi, Salvador, muito boa tarde, tá 3154, final ILS está 10. Azul 4065, mantenha o condição. Estou em Salvador, o Azul 4065, ponto 0, dono 0, pronto. Azul 4065, boa tarde, mantenha o ponto de espera, temos aeronave, já está uma milha do estando para pouso na 10. Você considera 4065. Gente, o Whisky Bravo Whisky, mantenha a cabeceira 17. Oi, Salvador. Tan 3154, estabilizado LS 190, baixei trovão. Tan 3154, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Se escuta. Tan 3154, traço avistado, ajuste no 011, vento 110 graus, 159, ligue pouso 10. Pouso autorizado, pista 10, Tan 3154. Após o 4065 visual com o Airbus da Tana, curtíssima dona 0. Afirmo. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém após o TAN 4065. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, na final de 7 milhas e meia. Whisky Bravo Whisky, vento 110 graus, 149, devido à colagem da 107. O Azul 4462, ajuste no 011, continua a aproximação, aguardando pista livre, temos um embarque da companhia, que irá iniciar a rolagem em alguns segundos. Paciente, 4462. Tan 3154, no solo 12, liga direita, via Eco, chame solo em 1219. Direita, Eco, solo 19 graus, Tan 3154. Whisky Bravo, Whisky, decolado 12, chame controle em 1119, 19.8. 19.8, Whisky Bravo, Whisky. O azul 4065, vento 100 graus, 14 nós, livre decolagem já 10. Livre decolagem, azul 4065. Azul 4462, livre pouso 10, vento 100 graus, 039. Livre pouso 10, azul 4462. Azul 4065, decolado azul no 4, chame agora o controle em 1 no 19.8. 19.8, azul 4065. Azul 4462, no solo 5, libra direito, chame solo em 1 no 21.9. Ficando a próxima direita, solo 1 no 21.9, 44. Torre Salvador, boa tarde, Xené 6314. Xené 6314, boa tarde, o ajuste 10111, reporte no externo batizado e travado, aguardando contato visual, autorização para o voo. Afirmativo, externo baixo travado, aguardando contato visual. No 4, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 10, vento 1, 10 graus e no 5 nós. Ok, livre pouso, trem está embaixo travado, 63 no 4. Xené 6314, no solo 23, viva direita via Fox, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita 219, 6314. Salvador, em Salvador, boa tarde, tá 3192, tá uma milha do Índia Serra, baixo e travou. Então, 3192, boa tarde. O ajuste 10-10, livre pouso na 10, vento 1-10 graus, no meia nós. 1011-10, pouso autorizado, tá 3192. Olá, em Salvador, boa tarde a 35241, próximo ponto de carga. Ele mantém o ponto de espera e aguarda a autorização para ingresso na pista. Será mantém, 35241. Em 5241 no visual com repouso da Tana, curtíssima dama 0. Visual, 5241. Após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceira na 0. Após o pouso ali, mantém 5241. Romeu Eco Índia, o ajuste na 0-1-0, reporte pontos de espera da Oscar. Direita 219, boa. O TAN 392, viria direita, chame solo, 219. Direita 219, 312. O meu aqui já autorizado, ingresso na 97, a porta linha 2, pronto. Tribe 5241, no vento 120 graus, 159, livre decolagem da 10. Lembra de colagem pessoal da 0, 3P, 5-2, tá bom. Luísa, livre decolagem da 17, vento 120 graus, 159. Trip 5241, decolado 38, chama agora o controle, em 119.8. 119.8, 5241, grava, bom dia, boa tarde. 119.8, frequência do controle do Trip 5241. 198, 5241. Romeu Eco Índia, decolado aos 39, chama agora o controle, em 119.8, sob a restrição do mil pés e da liberação do mesmo. 19.83, mil pés, Romeu Eco Índia, boa. O Oxinero 637 no ponto de separação. Oxinero 6327, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 6327. Oxinero 6327, mantém a cabeceira 10. Aguarde liberação para decolagem. Seu viragem decolou sua frente com menor performance. Aguarde liberação 2. Ok, a linha mantém, né? Beleza. Thank you. Voo na 649, autorizado a linha e decolada 10, vento 100 graus no menos. Boa tarde, Oxenê 6321, a linha e mantém cabeceira 10 após a rolagem do Boeing da Gol à sua frente. A linha mantém após a rolagem do Levanta Gol,